um grande campeonato e honrar as cores da nossa cidade e do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Arif Osman, sucesso nessa empreitada, enfim, era algo que todo mundo esperava mesmo, ver o Foz do Iguaçu Futebol Clube na primeira divisão em 2015. Muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia e pode contar também com a nossa torcida e nosso apoio aqui na CBN. Eu que agradeço, a CBN sempre esteve ao lado do Foz do Iguaçu Futebol Clube, nos ajudou o ano todo, chamando o público para o estádio do ABC, para os jogos do Foz. E eu quero agradecer realmente a todo o pessoal da imprensa de Foz, principalmente aquelas pessoas, os torcedores, claro, os patrocinadores, tudo, mas principalmente os torcedores que acreditaram, confiaram, foram ao estádio. Não foi um ano espetacular, mas estiveram ao nosso lado o ano todo. E, acima de tudo, por nunca terem desistido. Acreditaram, confiaram e está aí. Eu acho que o maior presente que a gente podia dar para a cidade de Foz do Iguaçu no ano do centenário de Foz do Iguaçu era o time do Foz na primeira divisão. E aí tá palavra dada e palavra cumprida. Pois é, declarações aí do Arif Osman, técnico do presidente, né, do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Ele que já foi técnico também, aliás, ele já foi tudo ali na equipe do Foz do Iguaçu Futebol Clube. Agora o time preparando-se então para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Fazendo um repasse agora aqui às 10h20, um rápido repasse pelo noticiário esportivo do fim de semana. O Campeonato Amador de Foz do Iguaçu terá, na tarde de domingo, com jogos às 4 horas, a definição de seus 4 semifinalistas após os jogos de volta da fase de quartas de final. Nos jogos de ida, 4 vitórias dos visitantes. O Aparecidinha venceu o Vila Paraguaia por 4-0. A volta acontece agora no campo do Aparecidinha. Jardim São Paulo venceu o Baterias Pilar por 5-1. Jogo de volta agora no estádio do ABC. O Canarinho perdeu para o Três Lagoas 1-0. O jogo de volta é no estádio do Três Lagoas. E a Vila C venceu o Vila Miranda por 2-0. Jogo de volta lá na Vila C Nova. As semifinais do Campeonato Amador estão previstas para acontecer nos dias 23 e 30 de novembro e as finais nos dias 7 e 14 de dezembro. Sábado decisivo para a equipe do Foz do Iguaçu Black Sharks, que joga hoje à tarde a partir das 4 horas na cidade catarinense de São João Batista contra o Sinop Coyotes do Mato Grosso pela semifinal da Liga Nacional de Futebol Americano. Quem vencer estará na final, que será disputada amanhã também às 4 da tarde contra o vencedor do duelo entre Sorocaba Vipers Army e Itapema White Sharks. Se não houver mudança de regulamento, já que este ano o regulamento mudou com a competição em pleno andamento, e prejudicando inclusive o time do Black Sharks, campeão, vice e terceiro colocado garantem vaga na Superliga de Futebol Americano temporada 2015. E equipes de Foz do Iguaçu conquistaram no último fim de semana os títulos da Taça Paraná de Basquete Feminino em duas categorias, Sub-13 e Sub-15. No Sub-13, a taça veio com vitória sobre Londrina. No Sub-15, Fazenda Rio Grande foi o segundo colocado. E Foz do Iguaçu sediou nesta semana o segundo Júri Esportes, evento promovido pela Academia Nacional de Direito Desportivo e realizado na sede do Centro Universitário UDC. Entre os palestrantes estiveram presentes o advogado Domingos Moura, um dos principais nomes do direito desportivo no Paraná e no Brasil, e também o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. No foco principal dos debates, questões relacionadas à legislação trabalhista e à reestruturação do futebol brasileiro. Fim de semana de muito esporte na programação da Rádio Que Toca Notícia. Hoje, a partir das 3 horas da tarde, já acompanhamos a jornada para a partida entre Ceará e Vasco na Série B do Brasileiro. Na sequência, Botafogo e Fluminense, clássico carioca na Série A. No domingo, jornada esportiva a partir das 4 e bola rolando às 5 da tarde para Bahia e Corinthians. Logo depois, o clássico São Paulo e Palmeiras, transmissão na internet em 1320 AM na AM e CBN Foz. .com.br na internet. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Vem aí o CBN Entrevista e hoje, excepcionalmente, reprise da entrevista com o radialista Nelson Bispo, o Fumaça, no programa CBN Entrevista com Cristina Pinheiro.